Portal do Arrocha. Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar, meu amor? E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que tem é só